A sua rádio onde você estiver. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind, in the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side? Would you call in the name of love? In the trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life. It's all in the name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. In the name of você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojtkowski, peço sua companhia até meio-dia. Contatos aí para que você possa interagir conosco, como já fez, aliás, a Paula Tejan. Opa, ela não. 45882828288 é o nosso número no WhatsApp, repetindo, 45882828288. 3028-2828 é o bom e velho telefone fixo, né? Atendido pela Luciana. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, o nosso perfil no Twitter. E localizado aqui na fronteira, né? No Rio Paraná, entre Brasil e Paraguai, Itaipu Binacional fechou o mês de outubro com a melhor produção de energia para o décimo mês do ano, desde que teve início aí a geração comercial em suas turbinas no ano de 1984. De acordo com as estatísticas divulgadas pela Hidrelétrica Binacional, foram produzidos em outubro de 2016 8,48 milhões de megawatts-hora, superando os 8,33 milhões gerados em outubro de 2013, né, que era o recorde até então. No acumulado do ano, Itaipu já produziu 85,9 milhões de megawatts-hora, cifra 17% superior à da melhor marca até então, que também era de 2013, com a usina caminhando, portanto, a passos largos em direção à maior produção de todos os tempos que está prevista para este ano. E hoje é dia 5, amanhã, domingo, dia 6. Ó, fique atento, portanto, porque na madrugada de hoje começa a valer aqui nos três estados do sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as novas regras aí com relação aos telefones celulares, né? Que passam a ganhar um dígito a mais, acrescenta-se ao seu atual número celular o número 9 na frente, né? Assim como já aconteceu, por exemplo, em São Paulo. Também outros estados do Brasil já adotaram essa medida, né? Então, só exemplificando, ó, o celular aqui da Transamérica Foz, você adiciona aí no WhatsApp, é o 8828-2828. A partir desse fim de semana, ele passa a ser o 98828-2828. É o que vai acontecer com o seu celular também, que vai ganhar aí um número 9 na frente. Então fique atento, né? Por enquanto, as ligações continuarão a ser completadas, mesmo sem adição do 9, mas com o tempo isso vai sendo eliminado. Então já comece aí, aproveite um tempinho, né? E já comece a atualizar a agenda do seu celular, os contatos do seu celular desde já. Vamos agora à edição dessa semana do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas Daqui vai para um atrativo suburbano de Foz do Iguaçu, e sem que o adjetivo suburbano represente em hipótese alguma conotação pejorativa, né? Pelo contrário, o fato de não estar no centro é justamente um dos atrativos. Estou falando da Praça da Bíblia, localizada na região leste do município, na Avenida República Argentina, e considerada um dos principais pontos de encontro, não apenas do Jardim São Paulo, mas também de moradores vindos até mesmo de outras regiões da cidade. Com amplo espaço aberto, a Praça da Bíblia já sediou grandes eventos, como a Virada Cultural Paraná e até mesmo comícios de candidatos presidenciais que passaram aqui pela região da fronteira. E uma das graças da Praça da Bíblia é ir no dia comum, sem grandes eventos, sem nada, né? De preferência aí entre sexta e domingo, para curtir ali o movimento habitual e provar as opções de gastronomia oferecidas nos diferentes trailers e combis estacionados nas bordas da praça. Outro atrativo é o Teatro Barracão, localizado em uma das pontas ali da Praça da Bíblia, bem como também, né, o Centro de Convivência do Idoso, o CCI, que é palco frequente de atividades como exposições de flores, bailes e programação variada. A Praça da Bíblia está incluída no projeto de renovação urbana das praças públicas de Foz do Iguaçu, mas a previsão de obras ainda é um tanto incerta. Para chegar até lá, basta seguir a Avenida República Argentina no sentido bairro, né, por cerca de 3 quilômetros após o cruzamento com a Avenida Paraná. Volta e meia, inclusive, viu, você vai encontrar alguém da Transamérica por lá, mas não trabalhando, tá comendo, claro, né? Outras informações em instantes na nossa fanpage Transamérica Foz no Facebook e no Twitter, @TransamericaFoz. Chega agora aquele momento aqui no front em que rotineiramente, e que rotina mais desagradável, né, sinceramente, nos habituamos a compartilhar com você algumas das notícias mais inúteis e também idiotas publicadas na imprensa ao longo da semana que passou. Semana essa que teve feriado na quarta-feira, né, feriado de finados, e uma notícia pra lá de esquisita vinda do Ceará, da cidade de Camocim, com a dona Vera Lúcia de Araújo Silva, conseguindo aí finalmente realizar um dos sonhos da sua vida. Que sonho era esse? Desfrutar do próprio velório. E aí você pergunta, como assim? Pois é, a dona Vera queria muito participar do próprio velório, mas não só na condição de defunta, né? Porque, enfim, para isso não precisa muita coisa, né? Já para realizar o sonho dela, para que fosse possível isso, ela se maquiou de morta, chamou os amigos, a família e todo mundo curtiu. Quer dizer, nem todo mundo, né? Porque encontrar alguém que você gosta ali, deitada num caixão, mesmo que seja de brincadeirinha, né? É algo aí que não desce muito bem pra todo mundo, né? Enfim, pelo menos a dona Vera ficou feliz, até chorou de emoção ao realizar esse sonho que vinha cultivando há mais de 14 anos. Ok, né? Cada um com seus sonhos de vida, né? Sei lá. Eu poderia falar também da moça de 19 anos que apareceu num programa de televisão nos Estados Unidos, jurando de pés juntos que está grávida do novo Messias, do novo Jesus Cristo. É, amigo, só tem um pequeno detalhe, né? Os exames que ela fez até agora não apontaram gravidez alguma. Ou seja, se não for milagre, é só gravidez psicológica mesmo, né? Mas eu vou falar mesmo é de uma nova moda surgida na América do Norte e que já está se espalhando como praga, né? Por vários cantos do globo. Uma moda que combina ecologia, né? Ecologia e sacanagem, também sustentabilidade e nudismo, andar pelado por aí. É a moda dos chamados ecossexuais, indivíduos que acreditam que podem salvar o planeta. E como fazendo isso para salvar o planeta? Como? Né? De que forma? Enfim, fazendo sexo com a Mãe Terra. Não é fantástico? Olha só, entre os rituais dos ecossexuais está o de chafurdar na lama, rolar sem roupa na areia ou na terra, né? Copular com pedras e objetos cilíndricos, se esfregar em árvores, também masturbação em rios e lagos, enfim. Eles juram que não são malucos, não são tarados e nem degenerados. Mas você, meu amigo ouvinte, arriscaria, por exemplo, rolar pelada numa cama de terra e ainda interagir intimamente, digamos assim, com os grãos da natureza, os grãos da terra? Nem ferrando, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Por todas as partes, na relva, na selva crescente, gnomos em torno da gente. Eles querem nos ajudar e nós não devemos temer. Gnomos ensinam a amar, gnomos nos fazem viver. Eu vi cigarro só verde e amarelo. Gnomos ficam sossegados embaixo de seus cogumelos. E a população dos gnomos exorbita-se a cada segundo. Gnomos querem ajudar, vamos lá dominar os casmus. Eu vi nascem do pé, gnomos não brotam do chão, e a mente fluente é que é seu meio de reprodução. Gnomos são nossos amigos,